Panorama Agrícola para 29 de junho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quarta-feira, 29 de junho, de lua minguante. Um abraço especial para você que faz o Panorama Agrícola, nosso agricultor familiar, pessoal da pesca, a mulher trabalhadora rural. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e também o Márcio Peixe. O ditado do programa é: não tenho um caminho novo, tenho é um novo jeito de caminhar. Na entrevista de hoje, EPAGRE começa a pesquisar energia rural e nova cultivar de feijão. No quadro Atmosfera, produção limpa, sem agroquímicos, repensando o modelo. Bons exemplos em Major Gercino, Angelina e Nova Trento. Quer sugerir uma pauta para o programa Panorama Agrícola? Então ligue 483239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para não perder o sono, antes de dormir, evite bebidas que contenham cafeína, como, por exemplo, refrigerantes e café. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Panorama Agrícola conversa com o engenheiro agrônomo da EPAGRE, Jamil Abdala Fayad, e o assunto é tecnologias ambientais. Que tecnologias limpas a EPAGRE está se propondo a usar para ajudar os produtores aqui da região da Grande Florianópolis, do estado inteiro, e também o meio ambiente, Emil? Bem, a EPAGRE está muito preocupada com essa utilização intensiva do solo, manejo do solo. Estamos preocupados com a utilização excessiva de agroquímicos, principalmente os venenos e adubos altamente solúveis, na produção de hortaliças e frutas da nossa região. E isso tem levado a aumentar o custo de produção dos agricultores, além, obviamente, do que nós sabemos da contaminação dos agricultores, do solo, da água e principalmente dos consumidores. Essa é a grande preocupação que nós temos hoje na EPAGRE. E frente a isso, nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos para a produção limpa de alimentos. E dentro disso nós tiramos duas linhas principais, que seriam o sistema de plantio direto de hortaliças, que é uma transição do agroquímico, do processo de produção agroquímico, do sistema de produção que utiliza então adubos, venenos e mexe muito com o solo, gradativamente por um processo de tirarmos esses adubos altamente solúveis, esses venenos e a utilização intensiva do solo, manejo de solo intensivo. E um segundo, que seria a produção de leite e de carne também limpo, à base de pasto, principalmente dentro do sistema Voazan. Então, são dois grandes projetos que nós estamos focando na nossa regional, porque queremos que tanto os alimentos que cheguem na mesa dos consumidores, tanto a água que chega na casa dos consumidores de água, esteja isento dos agroquímicos que são utilizados atualmente para manejo de insetos, para manejo de doenças em plantas, para manejo de nutrição das plantas. Jamil, essa mudança de processo, ela leva quanto tempo? Na prática, já tem produtor usando essas alternativas e se empenhando efetivamente em uma produção limpa? Bem, nós temos duas frentes que estão sendo trabalhadas. Hoje nós temos um ajuste de conduta que está levando o agricultor a repensar o modelo de produção que ele está praticando, que é que ele de rastreamento da produção. A produção que estiver com alguma contaminação de agroquímico, com resíduo de agroquímico, não será comercializada, não chegará na mesa do consumidor. Então isso já está acontecendo, que está contribuindo então com esse processo de trabalho que nós estamos fazendo a nível de campo. Como exemplo, eu pegaria a produção de uva em Major Gersino e a de Nova Trento, em que nós sentamos com 100% dos produtores e discutimos a possibilidade da transição agroecológica, isso é, sair do agroquímico para daqui 5 anos, então um tempo determinado, que todos eles estejam produzindo a uva, o suco e o vinho isento de agroquímicos. Assim nós também estamos fazendo com tomate, com moranguinho, com mandioquinha salsa e as diversas outras hortaliças dentro do sistema de plantio direto de hortaliças. Acho que nesse sentido, eu acredito assim que esses exemplos, principalmente de Major Gersindo, de Nova Trento e de Angelina, será expandido para os demais municípios fortemente, como está sendo trabalhado lá. Nós agradecemos a Jamil Abdala, engenheiro agrônomo da Ipagre, pelas informações e entrevista aqui no Panorama Agrícola. Obrigado, Jamil. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos por perto de vocês todos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. 8 projetos de pesquisa da Ipagre foram aprovados e começam a receber recursos do CNPq e da FAPESC para execução nos próximos 3 anos. São projetos na área da espécie jundiá, hortaliças, tomate de mesa, feijão, mandioca, arroz irrigado, agroecologia e um projeto sobre energia na agricultura familiar a partir de sistemas florestais. O diretor de pesquisa da Ipagre, Luiz Antônio Paladini, comenta como são feitas as pesquisas na Ipagre. Esses projetos são aprovados quando o pesquisador tem as suas ideias através de demandas junto com o setor produtivo. É feito uma avaliação do seu potencial e da sua aderência à demanda e é enviado. E após enviado à FAPESC, quando ele também lá é submetido à aprovação, e no caso então ele recebe financiamentos que o pesquisador e a unidade de pesquisa vai aplicar diretamente na execução para cumprir os objetivos que foram estabelecidos no projeto e atingir as metas propostas, sempre imaginando e tendo a como determinação a aplicação desses resultados diretamente pelos nossos usuários, que são os agricultores. Atualmente, mais ou menos, Paladini, quantas pesquisas estão em desenvolvimento na Ipagre? Nós hoje contamos em todas as nossas unidades de pesquisa e com os nossos pesquisadores distribuídos nas diferentes regiões do estado. Nós contamos hoje com 115 projetos de pesquisa e 495 experimentos, dividido em todas as regiões do estado, em diferentes culturas, em diferentes áreas, em diferentes temas. Esse é o nosso hoje para 2011, mas o que nós temos assim somente na área de pesquisa que está sendo contemplado pela Ipagre e está sendo tocado dia a dia esses trabalhos. Luiz Antônio Paladini, diretor de pesquisa da Ipagre, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço também a oportunidade, estamos sempre à disposição, a Ipagre se coloca sempre à disposição para quaisquer informações e necessárias. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Com apoio do Santa Catarina Rural, foi realizado em Criciúma, no sul do estado, o 2º Seminário Regional Segurança Alimentar e Agrobiodiversidade. O evento serviu para que os técnicos das regiões de Araranguá, Criciúma e Tubarão apresentassem as experiências bem-sucedidas no trabalho de preservação das sementes crioulas. O engenheiro agrônomo da Ipagre do município de Anchieta, Ivan Canse, trabalhou com os 45 participantes do seminário as possibilidades de ampliação de ações voltadas para o desenvolvimento de banco de sementes crioulas, que representam a garantia para a segurança alimentar da agricultura familiar. É o Santa Catarina Rural apoiando ações de cooperação para o desenvolvimento rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.